Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. As duas últimas aulas trataram de assuntos que são estranhos para a maioria das pessoas, sobretudo no Brasil, são praticamente desconhecidos por completo, exceto em círculos muito pequenos de interessados em tradicionalismo, espiritualidade, sufismo, etc., etc., os quais, por estarem mergulhados nessa mesma atmosfera, já tem também uma visão viciada, são absolutamente incapazes de se distanciar desse material para olhá-lo à luz da razão. Em geral, repetem, né, o discurso da escola tradicionalista que lhes custou tanto esforço absorver e que para eles constitui um upgrade intelectual monstruoso. Quer dizer, o sujeito que parte, vamos dizer, de um ambiente provinciano de terceiro mundo, marcado por este marxismo fuleiro das universidades, e que, através de uma série de experiências existenciais, chega até os livros de Guénon e Schouan, o sujeito foi praticamente até o céu, não é isso? Quando ele descobre as perspectivas espirituais abertas por essa escola, ele está num deslumbramento que provavelmente nunca mais vai passar na sua vida. Então, até ele poder alcançar um certo distanciamento em relação a este material e poder julgá-lo, bom, isso é um desafio que a maioria jamais vai vencer, né? Eu conheci, nesse meio, né, tradicionalista, homens de 70, 80, 90 anos, né, que passaram a vida inteira dentro dessa atmosfera e não conseguiu, vamos dizer, julgar isso no mais mínimo que fosse. Para eles, aquilo era a própria vida deles, era a própria realidade, tá certo? Porque não só tinham passado as suas décadas absorvendo esse material, lendo tudo isso, mas pelas práticas esotéricas, né? A prática do dhikr, aquela repetição infindável dos nomes de Deus no Corão, ou qualquer outra prática similar. Então, quer dizer que todo esse material tinha sido, vamos dizer, absorvido por eles em profundidade, assim, até a medula. Então, aquilo não era uma doutrina, aquilo era para eles a própria realidade. Então, vamos dizer, desligar-se disso, não digo romper, não é questão de você romper, de você não concordar, de você brigar, não é nada disso. É questão de você começar, vamos dizer, não interromper ali a sua busca da verdade, tá certo? Isso pode ser, vamos dizer, um esforço quase impossível para essa pessoa. Eu me lembro dos indivíduos que eu conheci no Cerco do Chão, o Whittle Perry, John Murray, o próprio Martin Lings, as pessoas jamais conseguiriam pensar nada fora daquela atmosfera. Isto é, quer dizer que toda a história do Ocidente e todo o mundo das religiões e toda a filosofia universal, para eles era visto somente através desta perspectiva, porque não havia outra mais abrangente. Não havia, e na verdade não há até hoje. Eu mesmo não tenho a menor pretensão de oferecer isto. Eu estou apenas mostrando, vamos dizer, certos buracos, certos rombos nesse campo doutrinal, que vão ter que ser preenchidos por outros critérios. Tá certo? E a dificuldade aí é algo que nos remete, vamos dizer, a duas aulas ou apostilas já antigas minhas. Uma, evidentemente, é que foi publicada em livro, como Os Quatro Discursos. E a outra é aquela que eu chamei do trauma de emergência da razão. Na teoria dos quatro discursos, nós vemos que, vamos dizer, as crenças humanas, elas se escalonam em quatro níveis. Em primeiro lugar, você tem uma dimensão do possível, que separa o possível do impossível. Em seguida, você tem a dimensão da verossimilhança, que separa, vamos dizer, o crível do incrível. Em terceiro, a dimensão, vamos dizer, da arte dialética, que separa o provável do improvável ou o razoável do irrazoável, o que evidentemente já requer um exame mais personalizado do assunto. E finalmente você tem a dimensão da certeza apodíctica, que separa o certo do errado, o verdadeiro do falso, quando isso é possível. E é evidente que a dimensão do verdadeiro do falso ocupa um território muito pequeno em relação à totalidade das possibilidades de crença humana. Então, em geral, os debates públicos, de qualquer natureza, inclusive dito científico, se travam na esfera da verossimilhança, ou seja, na esfera da crença pública. E a verossimilhança é aquilo que, a um primeiro exame, parece verdadeiro ou parece falso, parece crível ou parece incrível, parece sensato ou parece absurdo. Mas é claro que isso é sempre uma reação, vamos dizer, imediata. E essa reação é condicionada, vamos dizer, pelos hábitos anteriores. Você julga que uma coisa é verossímil ou inverossímil por aquilo que você está acostumado a pensar como verossímil. E, portanto, você está condicionado aos hábitos, vamos dizer, da sua própria pessoa, do seu meio, da sua família, do seu grupo de referência, etc, etc. Então, é claro que esse conjunto de hábitos que determinam para você o círculo da verossimilhança pode ser ampliado enormemente pelo aprendizado, à medida que você vai aprendendo outras coisas. Então, coisas que lhe pareciam inverossímeis ou até impossíveis podem começar a lhe parecer possíveis. E isso quer dizer que todo o processo de aprendizado e de evolução da inteligência do indivíduo é marcado por uma ruptura, por uma quebra do universo da verossimilhança e, portanto, por uma ampliação do mundo, não só do possível, isso é da imaginação poética, mas pela ampliação da verossimilhança. Então, em primeiro lugar, existe um princípio universal que, contra aquilo que é fato, não vale o argumento de verossimilhança. Por exemplo, se você provou, sei lá, que um cidadão aparentemente de bem estuprou a sua filhinha de 3 anos, né, isso pode parecer inverossímil, mas se você tiver a prova material disso, não adianta alegar que é inverossímil. Bom, não parece verdade, mas é. Eu me lembro que a minha filhinha Inês, quando ela tinha 3 anos, ela tinha desenvolvido uma lógica própria que tinha quatro categorias, né? Era assim: parece, mas não é, né? Parece e é, não parece nem é, e não é, mas parece. Tudo ela enquadrava nesses quatro. Quer dizer, ela já tinha descoberto os limites, aos 3 anos de idade, ela já tinha descoberto os limites da verossimilhança. Mas, então, isso claro que prenunciava para ela uma boa carreira de pessoa estudiosa, como de fato veio a se comprovar com o tempo. Mas por que que as pessoas se apegam tanto ao critério de verossimilhança, ou seja, aquilo que parece verdadeiro para o seu grupo de referência? Por um motivo que eu expliquei na apostila sobre o trauma de emergência da razão. Então, o cérebro humano não nasce vazio, mas também não nasce cheio. Aquela história da tábua rasa do Locke não funciona. Quer dizer, como se, nascemos como se fosse uma folha em branco e os hábitos e acontecimentos vão ali gravando coisas. Não é assim. Com alguma coisa você tem que nascer. Por exemplo, né, um bebê nasce com uma série de reflexos prontos. Não é isso? Então, por exemplo, é notório que os bebês prestam mais atenção nos rostos humanos do que em qualquer outra coisa e logo reconhece o rosto da mãe. Se ele não nascesse com essa capacidade, ele não reconheceria. Então, também o fato de que um bebê, tudo que você põe na boca dele, ele começa a sugar de alguma maneira, isso também é um reflexo, ele nasceu com isso, quer dizer, o reflexo de se alimentar. Então, nós nascemos com uma série de reflexos prontos que são a base de todo o nosso aprendizado. Então, a rigor, esse conjunto de reflexos vai se evoluindo, vai se tornando cada vez mais abrangente e complexo, até se estruturar, vamos dizer, nas categorias da razão. Quer dizer, a razão é o único meio que o ser humano tem para se instalar neste planeta e conseguir sobreviver. Quer dizer, nós não temos outro, não temos outra capacidade. Acontece que, desde que nós nascemos, nós estamos num mundo que foi determinado pela razão. Por exemplo, nós nascemos num mundo onde existe leis, onde existe costumes, onde existe autoridade, onde existe disciplina, etc. Tudo isso já nos cerca desde que nós nascemos. Só que nós não temos conhecimento de nada disso e ainda temos que adquirir, pouco a pouco, o domínio de uma situação na qual já estamos colocados antes de adquiri-la. E é isso justamente que eu chamo vamos dizer, o trauma de emergência da razão. Isso é, nascemos dotados para o conhecimento racional, mas não o dominamos. Precisamos gradativamente e dificultosamente e dolorosamente aprender o uso da razão. Na maior parte dos casos, esse aprendizado fica muito deficiente. A pessoa só é capaz de exercer a razão naquele pequeno círculo de interesses imediatos dela, como, por exemplo, fazer a conta do saldo bancário, pagar as dívidas no dia, tá certo? É, dirigir um automóvel, andar de bicicleta, e não vai passar disso aí. Tá certo? E, no entanto, esta pessoa que tem um domínio muito limitado do uso da razão já está colocada dentro de um quadro imensamente maior, que também é de ordem racional. Por exemplo, ele está submetido a todas as leis que regem o seu país, embora não conheça essas leis. Ele está submetido, vamos dizer, a todo o quadro mundial, vamos dizer, da economia, da política, dos conflitos militares, etc. Tudo isso o cerca e tudo isso é determinado pela razão. Nada disto foi criado, assim, vamos dizer, a esmo e porque sim. Quer dizer, todas as ações humanas numa esfera político-militar, econômica, etc., são todas determinadas pela razão. Certo ou errado é a razão que está dirigindo isso aí. Então você está colocado dentro de um quadro de exigências e pressões racionais que vão infinitamente além da capacidade do exercício da sua razão. Tá certo? Então, quer dizer, a nossa razão é sempre insuficiente. E a razão é o que nos dá o domínio das coisas. Quando você consegue estabelecer, vamos dizer, uma conexão de causa e efeito, então você acredita que domina um processo. Por exemplo, quando você vai aprender a andar de bicicleta, você tem um certo padrão de equilíbrio, que a hora que você capta, você sabe que consegue manter a bicicleta de pé. Enquanto você não consegue, você está inseguro. Tá certo? E assim, com todas as outras coisas, até para aprender a andar. Né? Aprender a andar, o sujeito também vai por tentativa e erro e vai, vamos dizer, neutralizando as pressões adversas até conseguir se manter de pé. Tá certo? Então, todo este aprendizado é enormemente complexo. Depois, para você dominar a sua língua, não é isso? Para conseguir se comunicar, expressar suas emoções, seus desejos, etc., etc., é outra dificuldade. Não é isso? Então, a maior parte das pessoas jamais chega a dominar a língua ao ponto de poder se expressar realmente. Em geral, o máximo que consegue é imitar esquemas verbais aprendidos, que não são personalizados o suficiente para expressar sua situação real, mas expressa imitativamente, expressa uma coisa parecida, analógica. Então, todo ser humano, ele tem um pressentimento de que o domínio que ele tem da razão não é suficiente para dar conta de toda a sua situação. Ele sabe que para além daquele conjunto de mecanismos, de conexões que ele domina, existe um oceano de conexões e de processos causais que ele não domina absolutamente. E isso, é claro, que é um motivo de temor. Isso, por exemplo, quando você vai para um ambiente novo, a criança quando vai para a escola, por exemplo, eu me lembro o primeiro dia que eu fui para a escola, eu estava simplesmente aterrorizado, porque eu não entendia que raio de coisa era aquilo. Falei, o que eles estão querendo de mim, afinal de contas? O que eles querem que eu faça aqui? E levou meses para eu entender o que era para fazer. E durante esse tempo, é claro que eu fiquei inseguro. Quando você muda de ambiente social, você muda para uma outra cidade, onde as pessoas falam diferente, têm hábitos diferentes, têm gostos diferentes. Até você dominar isso há um tempo. E nesse período você está inseguro. Se você vai para uma situação, vamos dizer, mais difícil, por exemplo, o jovem que é mandado para a guerra, né, onde ele está ali no meio, levando o impacto da coisa toda, sem ele ter o menor domínio do conjunto. Quer dizer, não apenas ele não ter o domínio prático, isso é, ele não domina as forças causais que estão ali, mas ele não domina nem intelectualmente a coisa, ele nem sabe direito o que está acontecendo. Né? Por exemplo, onde está o inimigo? Eu digo, bom, o pessoal lá no Estado-Maior, no comando, ele sabe, mas eu não vou informar cada soldado. E assim por diante. Então, nós passamos uma grande parte da vida temendo, vamos dizer, pela insuficiência da nossa razão e face da complexidade da existência. Né? Então, é por isso mesmo, por não ter o domínio suficiente da razão, que nós nos apegamos aos símbolos da razão, que funcionam magicamente como substitutos. Um deles, quando você é pequeno, é a autoridade do seu pai. Tipo assim, eu não sei, mas meu pai sabe. Eu não estou entendendo nada, mas meu pai está entendendo, então ele vai quebrar o meu galho. Tá certo? Também você confia nas autoridades, na polícia, nos seus professores, etc. Tudo isso são símbolos da razão. E esses símbolos, com frequência, se tornam em sucedâneos da razão. Quer dizer, o apego a eles se torna um motivo para que você não desenvolva a sua razão. É mais fácil você se apegar aos símbolos. Tá certo? E esses símbolos têm, evidentemente, uma função protetiva, mágica, em cima de você. Não é isso? Então, por exemplo, o sujeito que entra numa universidade, ele acredita piamente que aquilo ali é um templo do conhecimento. Praticamente todo o conhecimento humano está ali dentro, possuído por aquela pleiade de professores, os quais, portanto, ele pode confiar, ele não precisa saber tudo, porque a congregação sabe. Tá certo? E assim por diante. Ou quando você entra numa igreja, tá certo? Você acredita, você vai lá na igreja, você acredita que os padres e bispos estão sabendo tudo que Deus falou para eles e que eles vão guiar você direitinho. Você não tem a menor prova disso, evidentemente. Eles podem estar todos enganados, podem ser tudo teólogo da libertação, pode ser de um bando de vigarista, mas você não sabe. Então você se apega a esses símbolos. Esses símbolos são fundamentais para a sua segurança psíquica. Só que o destino humano é ir gradativamente substituindo os símbolos pelas coisas simbolizadas, isto é, substituindo os símbolos da razão pelo uso e domínio da própria razão até o máximo limite do que você puder alcançar. Mas este processo ele pode ser detido, e de fato, ele, na maior parte das pessoas, ele é detido numa idade ainda detido na adolescência ou no começo da juventude, e a evolução da razão do sujeito para por ali mesmo, e ele vai passar o resto da vida apegado aos seus símbolos. Um desses símbolos fundamentais é a mídia. Porque você acredita que a mídia é onde as informações são distribuídas à população. Então o conjunto dos fatos deve estar refletido de algum modo na mídia. Como de fato você não tem outra fonte, aquela é a única, então o que sai na mídia passa a ser a realidade para você, o campo pelo qual você se orienta. Então é claro que se você está empenhado no desenvolvimento de uma vida intelectual, você vai ter que transcender todos esses símbolos da razão até o máximo limite da sua possibilidade. E você vai ter que se tornar capaz de você obter a informação por si mesmo, organizá-la por si mesmo e tirar suas próprias conclusões. Tá certo? Muito para além do que todos os símbolos da razão podem lhe fornecer e podem lhe oferecer esse conforto precário, tá certo? Do simulacro de conhecimento. Então, é claro que isto é o maior desafio da vida intelectual. É impossível qualquer vida intelectual frutífera sem você transcender todos os limites da verossimilhança usual no seu meio social, na sua família, na sua universidade, na mídia, etc, etc, etc. Quer dizer, você vai ter que desenvolver o seu próprio critério de verossimilhança, que terá que ser mais exigente, mais sério do que tudo isso junto. Portanto, simplesmente não é possível seguir uma vida intelectual se você ainda necessita do conforto de acreditar naquilo que o público acredita, né? Ou o seu meio social acredita. Então, a necessidade de você saltar por cima de tudo isso e criar, vamos dizer, um universo próprio de referência é o grande desafio da vida intelectual. Então, em princípio, nós podemos usar a seguinte regra: saber é saber o que os outros não sabem. E saber o que os outros não sabem é você não ter para quem perguntar e você não ter, vamos dizer, a proteção de um símbolo da razão ao qual você se apegar. Ou seja, papai já morreu, vovô já morreu, os professores tudo já morreram, o padre já morreu e você está aqui, você tem que tomar uma decisão. Então, esta é a situação constante de uma vida intelectual. É claro que nisso você também não está sozinho, você não é o primeiro que faz isso. E se der tudo certo, você até encontrar outras pessoas com quem você pode trocar ideias. Mas nunca vai haver uma perfeita coincidência entre o que você vê e o que essas pessoas veem. Tá certo? E nós podemos dizer que nos últimos 50 anos, no último meio século, a força dos símbolos da razão se tornou um negócio monstruoso no mundo, graças à integração internacional da mídia e integração do sistema universitário. Ou seja, antigamente esses elementos eram muito mais isolados uns dos outros, muito mais independentes uns dos outros. Então havia conflito, havia troca de ideias, havia debate, havia discussão. Nos últimos 50 anos, por exemplo, as empresas de mídia nos Estados Unidos foram se concentrando. Hoje só tem 6 grupos que são proprietários de toda, praticamente toda a mídia americana, exceto o rádio. Mesmo processo se deu no Brasil. No Brasil eu acompanhei isso pessoalmente, porque eu comecei a trabalhar numa época onde ainda havia a variedade de informações nos vários jornais e revistas. Havia conflito entre eles. Eu me lembro, por exemplo, que ainda havia, no Rio de Janeiro, você tinha a Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda, e a Última Hora, que era o Samuel Weiner, as duas sempre brigando uma com a outra, uma dizendo que sim, a outra dizendo que não. Você tinha o Globo e o Correio da Manhã, que também não batiam. Aos poucos, este conjunto foi se integrando. E a partir de uma data que eu não lembro exatamente qual foi, mas foi nos anos 70, o Sindicato Nacional das Empresas Jornalísticas entrou num acordo. Então, a partir daí, os jornais se tornaram uma uniformidade assim, absolutamente sufocante. O que sai em um, sai em todos. Eles se copiam uns aos outros. Do mesmo modo, canal de televisão mais ainda, porque o noticiário ali é simplificado. Ao mesmo tempo, a organização do trabalho científico em escala internacional fez com que as profissões científicas tivessem que se submeter cada vez mais, vamos dizer, a este critério de uniformização e, vamos dizer, a pressão do meio. É claro que todos esses fatores tornaram imensamente mais fácil você mentir e você errar, vamos dizer, universalmente. Não quer dizer que mitos científicos bobocas e mitos políticos igualmente bobocas começaram a se espalhar pela humanidade com uma facilidade absolutamente impressionante. E eu digo, quem sobrevive no meio disso? Bom, sobrevive o sujeito que tiver a sua razão altamente desenvolvida e foi capaz de perceber essas coisas e criar para si mesmo um critério mais exigente, capaz de transcender esse poder dos símbolos substitutivos da razão. Um exemplo que eu dou para vocês é um negócio que se chama ciência cognitiva. A ciência cognitiva é 100% empulhação, toda ela. E é um dos setores do conhecimento mais desenvolvidos no mundo e que gasta mais dinheiro, tem mais verba de pesquisa no mundo. Toda a ciência cognitiva é baseada na ideia de que o nosso cérebro é uma espécie de computador, que ele funciona por acumulação e processamento de dados, o que é uma coisa absolutamente impossível e que hoje em dia já as pessoas já começam a já começam, vários cientistas começam a colocar isso em dúvida, tá certo? Então, você veja, houve um cientista chamado Robert Epstein, os americanos pronunciam Epstein, e ele fez um teste. Ele pediu para um aluno dele, olha, você desenha aqui na lousa uma nota de $1. O sujeito fez uma nota de $1, assim, muito esquemática, muito simplória. Daí ele pegou, deu a nota para o sujeito e falou, agora você olha aqui e você desenha. Claro que o desenho ficou muito mais complexo e muito mais realista. E ele disse o seguinte, se esse sujeito tivesse na sua memória a figura exata da nota de $1, ele a desenharia simplesmente copiando o modelo que está na memória. Resultado, o modelo não está na memória. O que ele guardou na memória foi uma série de gestos imitativos que ele aprendeu a fazer ao olhar a nota de $1. Isto é, a informação não está guardada na memória. Só o que está guardado é a habilidade de fazer certas coisas diante, vamos dizer, do estímulo externo. Quer dizer, se você mostra a nota de $1, você é capaz de olhar e desenhar. Se tira a nota, só sobra o quê? A habilidade aprendida na última vez que você viu uma nota de $1. Você pode fazer um teste. Você naturalmente tem algum parente. Você tem mãe, você tem pai, você tem irmão, você tem vó, você tem alguma coisa. Feche os olhos e lembre-se do rosto dessa pessoa. Agora. É fácil? Não, não é. A representação é tremendamente esquemática. Ou seja, você não tem êxito na sua memória. Você simplesmente aprendeu a copiar mentalmente esta imagem e reproduzi-la. Ou seja, não há um depósito de dados na memória humana, no cérebro humano. Não há isso, há apenas um depósito de habilidades. Ora, um computador não funciona assim. Um computador realmente guarda a informação. Ele transforma a informação no código binário, que é acessível a ele, e aquilo está guardado na memória dele. E ele pode reproduzir aquilo quantas vezes ele for, ele quiser, tá certo? Quantas vezes você pedir para ele fazer, ele vai reproduzir. É. Peraí. Mas como que, por exemplo, numa situação de crime, alguém é capaz de fazer o retrato falado? O retrato falado é totalmente esquemático. É. Você lembra detalhes, você reproduz detalhes, tá certo? Que estão numa imagem recente. Não é isso? E depois você olhando o desenho, você vê isso parece ou não parece. Quer dizer, você não tem aquele retrato inteiro na sua mente. É porque você vai desenhando que você vê, confere ou não confere. Agora, você imagina, por exemplo, o Robert Epstein, ele dá outro exemplo. Você pega um jogador de basquete que tem que pegar uma bola que está voando e meter na cesta. Se você for descrever isso pelo modelo computacional, a quantidade de operações que ele tem que fazer para isso é quase inabarcável. Então, resultado, ele não está reportando isso a imagens da memória. Ele está, naquele momento mesmo, acompanhando o movimento da bola e se adaptando ao movimento da bola. Então, isso aqui, vamos dizer, existem inúmeros estudos sobre isso hoje. E eu me lembro já ter exposto esse tema há muito tempo e dizer: olha, a minha tese é o seguinte: a nossa memória não está no nosso cérebro. A memória está no mundo de objetos que nos cerca. Né? Então, voltamos à velha teoria do Aristóteles, da forma inteligível: os objetos nos mostram a sua forma externa, na qual está insinuada uma forma inteligível que nos diz o que eles são, tá certo? E você, na hora que você os vê, você reconhece essa forma inteligível. Você não precisa guardar tudo na memória. Tá certo? Vamos dizer, quando você viu um gato, você precisa guardar na memória a imagem do gato? Ou você precisa ter simplesmente a mesma reação quando você vê o gato seguinte? Tá entendendo? Quer dizer, é um aprendizado que você fez, é um conjunto de reações que você pode repetir. Você não precisa apelar a um dado de memória. Na verdade, não há dado de memória a não ser as habilidades aprendidas, a não ser os reflexos. Então, bom, se você separar o nosso cérebro do mundo, ele fica vazio. Não tem nada ali. Ele tem o quê? Apenas as habilidades com as quais ele nasceu, as quais dependem também do cérebro estar inserido dentro de um corpo vivo. Né? Então, este modelo de que o cérebro é um computador que estoca informação e as processa, isto é uma empolhação monstruosa. Você vê que houve uns anos atrás um projeto da União Europeia, tinha que ser da União Europeia, um projeto de US$ 1 trilhão para um sujeito montar um modelo informático do cérebro que pudesse ser usado depois na cura do Alzheimer. Ele prometia que no ano 2023 aquele modelo estaria pronto. Bom, o projeto durou 2 anos, não deu nada, tá certo? O dinheiro foi todo jogado no lixo. Então, até hoje, esse pessoal da ciência cognitiva não conseguiu descobrir é nada, nada, nada, nada. Esta área de estudos é 100% empulhação, porque é todo baseado no quê? Numa metáfora, numa figura de linguagem, que é comparar o cérebro com um computador. Ora, não é de hoje que o ser humano inventa equipamentos e depois ele olha para esses equipamentos e se reconhece neles e reconhece semelhanças. Por exemplo, quando os antigos dominaram o sistema hidráulico, e você pode ver, eles fizeram obras magníficas, por exemplo, transporte de água. Na França nós vimos o aqueduto construído por Júlio César. Então, imediatamente surgem os modelos hidráulicos do ser humano, como se fosse um sistema de pressões e contrapressões que determinam a nossa conduta. Mais tarde, quando vem a era dos aparatos mecânicos, por volta do Renascimento, surge então o homem-relógio. Eu tenho um artigo meu que chama Homem-Relógio, exatamente sobre isso. Então, eles constroem o relógio e dizem: ah, nós somos relógio, nós somos máquinas. E naturalmente você vai achar milhões de semelhanças, porque as metáforas, figuras de linguagem servem exatamente para isso, para você enxergar semelhanças. Só que são essas semelhanças, algumas são verdadeiras, algumas são relativamente verdadeiras, outras são relativamente falsas e outras são completamente falsas. Uma simples metáfora tem uma lista de 50, 60, 100 significados. Portanto, a metáfora é uma confusão de verdade e mentira. E metáfora é um negócio, como diz o próprio Epstein, metáfora é algo que você usa para dar sentido a uma coisa que você não está compreendendo. E o computador é apenas a mais recente das metáforas cerebrais. É? Ou seja, você não sabe como o cérebro funciona, então você se apega a uma semelhança que ele tem com a máquina que o próprio cérebro inventou. Quer dizer, isso lembra a história do português que foi hipnotizado pelo peixe, né? Esse não é nem hipnotizado pelo peixe, é hipnotizado pela máquina que ele inventou. Quer dizer, é um sinal de baixíssimo QI, na verdade. Porém, esta metáfora satisfaz inúmeros interesses sociais envolvidos. Você tem todas as empresas de informática, os fabricantes de computadores, as forças armadas, o governo, o diabo. Você imagina um governo que ambiciona em transformar toda a sociedade num programa de computador para que ele possa dominar. Ele vai soltar qualquer dinheiro possível para uma pesquisa sobre a semelhança entre cérebro e computador. E isso vai dar a esse cientista um prestígio imenso. Então, vamos dizer, a ciência cognitiva, ela tem hoje o prestígio quase que de uma coisa divina. E ela é 100% errada. A memória humana simplesmente não funciona assim. O cérebro não funciona assim. O cérebro não guarda informação, né? O cérebro simplesmente guarda habilidades adquiridas, repetíveis, diante de estímulos similares. Esse estímulo é o quê? É a percepção de um objeto cuja forma inteligível está nele e não no seu cérebro. O gato tem forma inteligível de gato nele mesmo. E quando você o reconhece, seja num gato real, seja num gato desenhado, ou seja num gato simplesmente pensado, você está pegando o quê? A forma inteligível do objeto, a qual está no objeto e não no seu cérebro. Então, esse é um dos exemplos que continuam aparecendo de que a minha teoria da memória era inteiramente certa. Nós não temos memória em nós, no nosso cérebro. A memória é o mundo, meu Deus do céu. Por isso que quando as pessoas perguntam para mim, você ficha os livros que você lê? Eu falo, para que eu vou fichar se já está tudo escrito nos próprios livros? Eu tenho aqui a minha biblioteca, eu sei onde os livros estão, e quando eu preciso eu vou lá, pego o livro de novo e leio a mesma frase de novo. Não é isso? Agora, eu vou guardar tudo isso na memória? Eu digo, para que guardar na memória? Veja, uma concepção errada da memória danifica a sua memória. Você acredita que é preciso guardar tudo aquilo na memória, quando você não precisa guardar nada, é só você repetir o mesmo gesto, a mesma habilidade diante de estímulos iguais ou similares. É só isso que é para fazer. Então, eu vejo, por exemplo, que de tudo que eu li, eu recordo muito facilmente algumas coisas pelas quais eu me interesso muito. Mas a recordação nunca é exata. Por exemplo, parágrafo que eu li que me impressionou muito. Se eu tento reproduzi-lo, eu modifico aquilo. Eu paro até a coisa exata, eu não posso confiar na minha memória, no meu cérebro. Eu tenho que voltar no livro e ver. Isso é assim com todo mundo. E é isso que explica que, diante de uma mesma cena, as pessoas guardam recordações diferentes. Se o cérebro se as memórias fossem guardadas no cérebro, todo mundo que viu a mesma coisa recordaria exatamente do mesmo jeito. E de fato não é assim. Porque não se trata de dados guardados, mas de comportamentos mentais e físicos, né, que são copiados pela mesma pessoa em circunstâncias similares, quando ela recebe o mesmo estímulo, ou estímulo parecido, de novo. Então não podemos dizer que o cérebro é vazio, como pretendia John Locke, e nem que ele está repleto de informações como se fosse um computador. Aliás, se o cérebro fosse um computador, para que precisaríamos inventar um computador? Digo, se a mão humana fosse um martelo, para que precisaríamos inventar um martelo? Se as pernas humanas fossem um cavalo, para que precisaríamos aprender a montar cavalo? Então isso quer dizer que todos os equipamentos que nós inventamos, eles são extensões do poder humano. Mas são extensões que fazem algo que o próprio poder humano não pode fazer. Do mesmo modo, o computador pode estocar informações. Por quê? Porque nós não podemos. Aliás, se você pensar bem, o pessoal fala em inteligência artificial, de qual foi a primeira modalidade de inteligência artificial? Foi o primeiro rabisco que o homem de Neandertal fez numa caverna. É? Depois aprendeu a escrever, digo, tudo isso é inteligência artificial. Ou seja, são artifícios que você inventa para fazer aquilo que o seu cérebro sozinho não consegue fazer. Então, aonde estão, por exemplo, vamos dizer, as várias línguas do mundo? Né? Estão todas em rabiscos do papel, ou guardadas de alguma outra maneira, não no cérebro humano. Né? Línguas que não são registradas de maneira alguma, elas se perdem. Você veja o número de línguas mortas que existem, é um negócio impressionante. Por que elas morreram? Porque ninguém registrou. Se estivesse no cérebro, basta continuar falando e as pessoas na geração seguinte guardam. Não é isso? Agora, línguas que foram registradas, que estão no papel, elas duram 5 mil, 10 mil, 20 mil anos. Está aí o chinês, uma língua complicadíssima, né, que sobrevive há séculos. Por quê? Porque está tudo desenhadinho. Então, você gravar aqui no papel ou no computador é mais ou menos a mesma coisa, só que o computador ele recupera mais fácil a informação, mais rapidamente, né? Então, isto para vocês terem ideia, vamos dizer, da imensidão do poder e da influência que este símbolo da razão, que é a ciência, exerce sobre as pessoas. É? Claro que o nome ciência pode ser usado no sentido de designar a prática real que as pessoas estão fazendo nas universidades, suas pesquisas, etc. E pode ser usado para designar um ideal teleológico, quer dizer, um ideal de ciência. Então, o ideal de ciência seria o conhecimento apodíctico, o conhecimento indestrutível, por assim dizer. Mas isto é somente um ideal. A prática pode se orientar por esse ideal, mas não pode realizá-lo. Ela sempre está aquém. Não é isso? Porém, se a ciência existente assume o prestígio do ideal teleológico de ciência, aí você vai ser enganado e ludibriado sempre. É? Então, é isso que eu digo. Só existe ciência séria quando a ciência desiste de ter autoridade pública. Porque você vê, é um paradoxo. Se a ciência está continuamente se criticando e se reformando, ela tem o direito de mudar de ideia quantas vezes será necessário. E se ela tem o direito de mudar de ideia a qualquer momento, ela não pode ter nenhuma autoridade pública. Hã? Que raio de autoridade é essa que um dia diz uma coisa e no dia seguinte diz outra? Então ela não pode ter autoridade. Para ela ser uma ciência séria, ela tem que abdicar da autoridade pública e adquirir uma função apenas sugestiva. Não é isso? Então, num instante em que a ciência se consagra como autoridade, tá certo? Ela já virou empulhação na mesma hora. Porque é autocontraditório. Quer dizer, ou eu exerço uma atividade crítica que está continuamente se corrigindo, ou eu tenho autoridade de decretar uma coisa de uma vez para sempre. As duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo. Hã? Então, é claro que além da ciência, existem inúmeras outras autoridades ou substitutos da razão. Na verdade, a razão só funciona bem num lugar, a cabeça do indivíduo humano. Onde você entra no coletivo, claro, no coletivo, vamos dizer, o intercâmbio de informações e de ideias ele nunca é tão veloz quanto o pensamento de um indivíduo. Nunca na vida. Você imagina assim, se você desse para 1.000 pessoas, né, os dados que estavam na cabeça de Sir Isaac Newton quando ele traçou a lei da gravitação universal. Quanto tempo essas 1.000 pessoas levariam para descobrir a lei da gravitação universal? Séculos. Né? E, no entanto, um indivíduo sozinho juntou tudo aquilo e disse, opa, é assim. E ele não estava errado, é? Você pode dizer, pois Albert Einstein vai dizer, bom, isso aí é verdade, mas é um negócio limitado, isso não é universalmente assim. Mas tudo bem, mas era verdade naquele campo de objetos que Newton abarcou. E se você entregasse todos aqueles dados para uma multidão de pessoas, digo assim, bem, a simples distribuição dos dados já levaria décadas, no mínimo. Né? Então, isso quer dizer que a razão só alcança a sua perfeição na mente do indivíduo solitário. O indivíduo solitário não tem autoridade nenhuma. Essa é que é a verdade. Você não adianta dizer que os sábios e poetas e filósofos são os chamados legisladores não reconhecidos. Se eles não são reconhecidos, eles não são legisladores de maneira alguma. Então, vamos dizer, esse é um dos paradoxos e dificuldades que o indivíduo maduro tem de aceitar. Ele tem de aceitar o seguinte, pode ser que eu descubra a verdade sobre algo e descubra uma verdade apodíctica e ninguém tem a obrigação de aceitar isto. Eu posso ficar falando sozinho a verdade pelo resto da minha vida e ninguém vai acreditar. E isto é assim por natureza. Se você não aceita isso, a sua carreira intelectual acabou. Em geral, o indivíduo que descobre a verdade ele não fica totalmente isolado. Pode ter outras pessoas que percebam a mesma coisa. Tá certo? Mas ele nunca vai ter a autoridade de uma comunidade científica, ou de uma igreja, ou de um partido político, ou de um governo. Na verdade, quando Hegel dizia que o Estado moderno é a maior das criações da razão humana, ele tinha razão, ele estava dizendo a verdade. Por quê? O governo, o Estado, é que administra o conjunto do conhecimento. Ele que dá as verbas, ele que determina o que vai se estudar, o que não vai, qual é a tese que vai ser promovida e qual que vai ser enterrada. Então, o Estado domina o campo das ciências em 100%. Claro que não é só o Estado, existem também grandes grupos econômicos que são parceiros do Estado, que também dividem parte da autoridade do Estado, mas eles todos juntos compõem o Estado, na verdade. Se você pensar para a Microsoft, ela faz parte do Estado americano, evidentemente. Embora legalmente ela pertença aos seus acionistas e não ao Estado, tá certo? Ela está tão bem integrada no Estado e opera de maneira tão harmônica com ele que ela é parte, deve ser considerada para todos os fins práticos uma parte do Estado. Então, o Estado e não a ciência é a culminação da razão humana. Só que o Estado não é dirigido pelo ideal teleológico da ciência. Ele não é dirigido pelo ideal da verdade, mas pelo interesse de implantar e aumentar o seu próprio poder. Tá certo? Então, isso quer dizer que a busca da verdade no mundo ela sempre tem pouca chance. E ela só funciona por quê? Porque o conjunto dos substitutivos da razão e o conjunto dos poderes estabelecidos não tem o poder de modificar a verdade. Eles não têm o poder de fazer que 2 mais 2 dá 5. Mas eles têm o poder de convencer milhões ou bilhões de pessoas de que 2 mais 2 são 5 por muito tempo. É? Então, mais dia, menos dia, bom, a verdade acaba vencendo, tá certo? Mas, e o prejuízo que você levou durante todo este tempo? Então, por exemplo, quantos tratamentos médicos não foram espalhados pelo mundo que 30 ou 40 anos depois você descobre que eles são letais? É? Quantos regimes não apareceram que mataram milhões de pessoas a pretexto de curá-las? É? Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 60 aparece uma profusão de mitologias alimentares. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Blá, blá, blá. 30 ou 40 anos depois você descobre que isso está matando gente adoidada. Então, por exemplo, as mitologias do açúcar. Não pode comer açúcar, porque vai dar diabetes, vai não sei o que, não sei o que. Você tem que usar esplenda, você tem que usar xilitol, você tem que usar não sei o que. Tudo isso mata. O açúcar não. Então. E assim por diante. Não é isso? Os anos 60 foram importantíssimos para a história humana, porque foi quando, vamos dizer, a tal da contracultura penetra o Ocidente e começa a fazer a crítica. Contracultura, e também é negócio da escola de Frankfurt, começa a fazer a crítica cultural geral. Ou como diria Karl Marx, a crítica radical de tudo quanto existe. E começa a substituir, vamos dizer, hábitos e valores milenares por outras coisas totalmente improvisadas que as pessoas adotam como se fosse palavra de evangelho. Então, por exemplo, hoje tem esta mitologia do gênero, né? Que sexo só tem dois, mas os gêneros são infinitos. Mas eles não são infinitos, né? Todo e qualquer gênero que você invente é baseado no modelo dos sexos, ou não? Né? Pior, os gêneros que copiam o sexo, literalmente, quer dizer, a mulher que parece mulher e o homem que parece homem, são tidos como produtos artificiais implantados pela cultura autoritária. E os gêneros que divergem são tidos como naturais. Ou que seja, se o menino aprende a se comportar como homem, isso é uma imposição cultural. Mas se ele aprende a se comportar como menina, isso é muito natural. Digo, como é possível isso? É? Eu digo, ora, você conhece algum sujeito, um menino ou jovem, do sexo masculino, que se comporta como mulher sem ter copiado modelos femininos que ele viu? Ele inventou tudo da própria cabeça? Não, ele olhou revistas femininas, olhou filmes, olhou os modelos, e até disse, eu quero ser que nem essa aí. É? E para isso ele precisa modificar o seu corpo. Modificar os gestos, modificar o tom da voz, modificar isso. Mas no fim, pode até fazer operação para mudar de sexo. Então, você vê aqui, o natural e o cultural estão aí completamente invertidos. E as pessoas aceitam isso. Por que aceitam isso? Por causa dos sucedâneos da razão. A opinião pública, a mídia, a autoridade universitária, os intelectuais, etc, etc, etc. Então, enquanto você depender desta aprovação de uma comunidade para você perceber a verdade e o erro, você não estará maduro para a vida intelectual. Você tem que aprender a ficar absolutamente sozinho, guiado exclusivamente por Deus e pela razão, e por mais ninguém. Então, é claro que nem todo mundo que está afim de te ensinar está afim de te enganar. Tem pessoas que estão reforçando a sua razão e eu mesmo pretendo estar fazendo isto. E eu acho que vocês são as maiores testemunhas de que a sua razão começou a funcionar melhor. Ou seja, de que vocês cada vez dependeram menos da minha aprovação ou desaprovação. Tem coisas que você já percebe sozinho. Você não precisa perguntar para o Olavo. Hã? E é esse o objetivo. É lógico que a educação visa a tornar as pessoas cada vez mais independentes dela mesma. Quer dizer, você aprendeu determinada ciência ou arte, etc, etc. Bom, você não vai ter que voltar toda hora para a universidade para aprender de novo. Hein? A partir de um certo momento, você tem autonomia de voo. E é esse o objetivo de toda a educação, evidentemente. Mas uma boa parte da educação que se pratica hoje não é para isto. É para manter você eternamente dependente de uma opinião coletiva. Ora, essas opiniões coletivas que criam um círculo de verossimilhança, elas também se escalonam por círculos concêntricos. Você tem um círculo pequeno, depois outro maior, depois outro maior, depois outro maior, depois outro maior, e assim por diante. E é claro que o seu aprendizado só irá para frente se você entender que você tem que ir superando todos os círculos. Até chega uma hora que não tem círculo nenhum. Só tem você, Deus e a sua razão. Não tem mais ninguém para te dizer o que é verdadeiro ou falso. Não que você vá teimar e querer divergir de todo mundo só para você, como diz, pensar com os próprios miolos. Só o imbecil quer pensar com os próprios miolos. É? Nós pensamos com a contribuição de toda a humanidade anterior. E usar a contribuição da humanidade, toda a humanidade anterior, é um dos meios de você se livrar do círculo de verossimilhança atual. É? Então você transcender a esfera da sua cultura mediante o apelo a quê? A cultura de outras épocas e lugares. Então isso tem um impacto desaculturante tremendo. Por exemplo, você está acostumado em pensar assim ou assim, depois você lê Aristóteles, ou lê Platão, ou lê Lao Tse, né? E você vai ver, opa, esses caras que eram gigantes do pensamento, eles pensavam diferente. Então você adquiriu, vamos dizer, um outro círculo de autoridades de referência que não está a fim de te enganar mais mesmo porque eles já morreram. Né? E com isso você se liberta. Então, você tentar se liberar, vamos dizer, do círculo da sua cultura atual, não implica que você vai ficar totalmente sozinho, mas implica que você vai usar todo o patrimônio cultural da humanidade na máxima medida possível. Então, esta coisa da verossimilhança, vamos dizer, quando o círculo de verossimilhança é estreito, e é evidente que quando a formação cultural das pessoas é deficiente, o círculo é estreitíssimo, porque ele é determinado só pela mídia popular, e isso é gravíssimo. Então, quando o círculo é muito estreito, isso significa que a maior parte das pessoas não vão entender nada do que está acontecendo. E é claro que isto é enormemente grave, porque se as pessoas não entendem nada, elas tomam decisões erradas e apoiam decisões erradas. Isso. Então, para vocês verem como é que funciona esse negócio do círculo de verossimilhança, você imagina assim, como é que um cidadão americano, médio, julga as coisas, e como é que um homem da KGB julga as coisas? Então, você pega aí um comentarista de mídia qualquer, um bom comentarista, né? E o Vladimir Putin. Bom, muito bem, se eu quero entender o que o Vladimir Putin está fazendo, eu tenho que saber o que ele sabe. E eu tenho que adquirir uma formação similar ao que ele adquiriu. Não total, que não vai dar tempo de eu passar a vida na KGB para aprender tudo, mas alguma coisa eu vou ter que saber. E eu noto o seguinte, que a maior parte das pessoas no mundo ocidental, no Brasil então nem se fala, não é capaz de imaginar o que é a cabeça de um homem da KGB. É uma coisa que escapa de tal modo do horizonte de visão deles, que o que quer que você diga sobre a KGB, ele parecerá ao cara lenda, mentira, teoria da conspiração, história da carochinha, qualquer coisa assim, porque é inimaginável para ele. Por exemplo, você vê que se você vive no Ocidente, você ainda está num regime total ou parcialmente capitalista, você acredita no princípio básico do capitalismo, que é o de que as pessoas agem no seu interesse próprio, racionalmente. Elas querem ganhar mais dinheiro, elas querem ter uma vida mais confortável e elas agem racionalmente em vista deste fim. E isto é um critério de verossimilhança. Por exemplo, quando o indivíduo começa a agir manifestamente contra o seu próprio interesse, você diz que ele está louco, que ele está bêbado, que ele cheirou coca, alguma coisa assim. Não é isso? Ora, este critério, no mundo comunista, jamais vigorou. Porque os indivíduos no mundo comunista não agem de acordo com os seus interesses particulares. Eles agem de acordo com um plano de governo. E se eles não seguirem o plano de governo, eles são presos ou mortos. Então, isso quer dizer que, por exemplo, o cidadão da Rússia, no tempo do Stalin ou do Khrushchev, ou o cidadão chinês até hoje, ele não faz esse cálculo de custo-benefício que o homem do Ocidente faz. Ele faz o cálculo da sobrevivência em face de uma autoridade temível. Ele não vai tirar vantagem alguma. Ele nem pensa em tirar vantagem. para ele chegar a pensar no cálculo de vantagem, é preciso que ele esteja no círculo governante e esteja competindo com outros. Por exemplo, se ele está no topo do Comitê Central, no topo da KGB, ele começa a fazer cálculo. Ele tem que, como Stalin fez, né? Tem aqui, eu estou concorrendo com Trotsky, com fulano, tenho que ver o que é mais vantajoso para mim. Mas só quem chega lá pode fazer esse cálculo, o cidadão comum não pode fazer. Por exemplo, o cidadão soviético não decidia onde ele ia trabalhar. Não adianta dizer, vou procurar um emprego melhor. Não adianta, não existe isso aí, você vai trabalhar onde o governo mandar. Então o que adianta o cálculo de custo-benefício? Não adianta nada. Então isso quer dizer que o processo decisório é totalmente diferente. É? E do mesmo modo, o processo decisório dos governantes também será diferente no Ocidente e num país comunista. Por exemplo, no Ocidente, o sujeito é eleito presidente ou primeiro-ministro para ele ficar ali durante um tempo. Né? E ele vai ter que agradar a população, agradar o eleitorado de alguma maneira, verdadeira ou falsa, mas vai ter que agradar. Ou ele vai fazer coisas boas para a população, ou ele vai mentir, mas de algum modo ele vai ter que sobreviver. Tá certo? E no regime comunista, adianta ele agradar a população? Nada, ele vai ter que agradar seus superiores. Né? Portanto, o cálculo aí já é completamente diferente. E para o cidadão médio do Ocidente, no Brasil nem se fala, porque isto para o brasileiro é impensável. Impensável. Essa diferença do cálculo de custo-benefício para o cidadão médio do Ocidente, inclusive americanos cultos, é muito difícil de fazer. Por exemplo, outro dia eu estava dizendo assim, eu li um artigo do Dugin dizendo que os Estados Unidos são capazes de preparar uma guerra, montar uma guerra só para impedir a ascensão do Trump à presidência. Eu acho perfeitamente razoável isso. Eles são capazes de chegar a esse ponto. Obama é capaz de fazer isso. Né? Obama e Hillary juntos podem fazer qualquer coisa. Depois eu comento o resto disso. Mas essa teoria não me parece absurda de jeito nenhum. Por que não é absurda? Porque o Dugin sabe que Hillary e Obama não são políticos americanos normais. É? São políticos treinados pela própria KGB. Então ele sabe que eles podem chegar a essa medida extrema, como um governante soviético chegaria. Mas um governante americano normal, sei lá, o Eisenhower ou Kennedy, jamais faria uma coisa dessa. Ou Reagan, ou o próprio Nixon. É? Você vê, quando o Nixon decidiu espionar o edifício Watergate, aquilo foi uma coisa de uma ousadia extraordinária. O sujeito perdeu o mandato por causa disso. Agora, você imagina se algum governante soviético ou chinês jamais se preocupou de que ia queimar sua reputação porque ele espionou fulano ou fulano. Nunca. Isso para eles é normal. Eles espionam todo dia. Isso é normal. Vivem disso. Então, isso quer dizer que a conduta de um governante, de um político chinês ou russo, etc., etc., pode ser inimaginável para um homem do Ocidente. E, portanto, a conduta de um político americano treinado pela KGB também pode ser impensável. Então, quando eu comentei este artigo do Dugin, alguém disse, não, mas a Rússia não pode fazer uma guerra porque ela está falida. Cálculo capitalista. Desde quando estar falido impede que uma ditadura comunista faça uma guerra? Em 1941, quando o Hitler invadiu a União Soviética, a União Soviética estava falida. As pessoas estavam morrendo de fome, havia casos de canibalismo, eles não tinham onde cair mortos. E justamente por isto, o governo conseguiu escravizá-los para criar uma imensa indústria bélica do dia para a noite. Você vê, quando eles montavam aquelas usinas, né, aquelas barragens enormes que eles faziam na Rússia, Stalin fazia, morria 30 mil, 40 mil operários. Ninguém falava nada, ninguém reclamava. Vocês lembram do Brasil escândalo que morreu, sei lá, uns 100 ou 200 operários durante a construção da ponte Rio-Niterói? E que ainda no tempo da ditadura os jornais armaram um escândalo contra o governo por causa disso? No mesmo instante, ia morrer 30, 40 mil na União Soviética e ninguém ia reclamar nada. Então, isso quer dizer que o critério de verossimilhança que um cidadão usa para entender a política numa democracia ocidental não vale para a União Soviética. É? E quando você começa a estudar a União Soviética como ela é mesmo, no começo você vai mil vezes tentar interpretá-la nos termos de uma democracia ocidental. Até que você chega uma hora que diz, não, não dá. As coisas aqui não funcionam assim. Eles têm um esquema mental totalmente diferente do nosso. Ora, você acredita que algum presidente americano ou um primeiro-ministro da Inglaterra, que é eleito para ficar ali 4 anos, às vezes o primeiro-ministro 2 anos, 6 meses, vai fazer planos para 50 ou 60 anos depois? Nunca. Não faz sentido isso aí. Né? Mas a União Soviética faz. Né? Por quê? Toda a estrutura da União Soviética é baseada na ideia de um movimento mundial para modificar o mundo no curso de muitos séculos. Karl Marx escreveu que a estatização dos meios de produção seria um processo que duraria décadas ou séculos e que deveria ser feito através do imposto de renda progressivo. Que depois é um processo que também foi adotado no Ocidente por políticos inspirados por isso também. Isso quer dizer que todo e qualquer político comunista está preparado para ele se encaixar dentro de uma estratégia que vai durar muitos séculos e que ele não precisa alcançar resultados imediatamente. Por exemplo, quando o Lula diz ainda não sabemos o tipo de socialismo que queremos, né? Nós não precisamos saber. Por quê? Porque isso vai continuar e continuar e continuar e continuar. Tá certo? E o objetivo pode estar muito distante. Na verdade, no meu entender, ele foi feito para não ser alcançado nunca. Ele é uma espécie de cenoura de burro. Eu já expliquei por que isso é assim. Tá certo? Mas o político comunista, ele pode até acreditar que esse objetivo é alcançável dentro de 1 século, 2 séculos, 3 séculos. E tudo o que ele quer é contribuir para isso aí. Né? Porque é a sua contribuição para esse objetivo que assegurará a sua permanência no poder, o seu sucesso político, etc, etc. Mas por mais malefícios que ele faça, a sua contribuição terá de ser reconhecida como a de Stalin é reconhecida até hoje. Então, voltando aqui ao artigo do Dugin, isso ilustra uma outra coisa. Desde o começo do curso de Teoria do Estado, ele disse, a ciência política foi inventada no instante em que Platão e Aristóteles conceberam a diferença entre o discurso do agente e o discurso científico. Então, o discurso científico visa a descrever o que está acontecendo. O discurso do agente visa a produzir uma modificação. Eu até me lembro de ter dado o exemplo de Napoleão Bonaparte, em que, durante o cerco de Mantua, que era ocupado pelos austríacos, ele começou a escrever uma série de artigos elogiando um determinado general austríaco, que era justamente o mais incompetente de todos, porque Napoleão tremia de medo de que os austríacos tirassem aquele cara e botassem o mais competente. Então você lê os elogios que ele fazia, mostrando até um certo temor desse general, ele escrevia isso para que isso chegasse na orelha dos austríacos. Então você vê como o discurso do agente ele pode ser o inverso da realidade. Porque ele não visa descrever nada, mas a produzir um efeito. Porém, isso é importantíssimo. Nem todo discurso do agente é um discurso de agente. Por quê? Dentro de um partido político ou de uma organização de poder, você precisa de 2 tipos de discurso. Um para provocar efeitos e outro para você se orientar a si mesmo. E este último tem que ser científico. Isso quer dizer que se você pegar assim, tudo o que os governantes soviéticos ou chineses falaram para o público durante 50 ou 60 anos é tudo discurso de agente. Mas se você ler os informes da KGB ou do serviço secreto chinês, são informes científicos. É? Inclusive, me lembro de ter recomendado anos atrás, vamos dizer, para os estudiosos de ciências humanas, o livro do Washington Platt, A Produção de Informações Estratégicas. Eu digo, olha, aqui você tem, tudo que você aprendeu na faculdade de ciências sociais é besteira, mas aqui ele vai te ensinar como é que você estuda uma situação política, sociológica, etc., etc., e tira conclusões razoáveis. Né? Eu me lembro até de ter complementado os esquemas dele para uso dos meus alunos. Eu não sei onde foi parar essa apostila, mas logo eu vou colocar. Quer dizer, ele fazia uma série de etapas da investigação, processamento da informação, acumulação, organização e conclusões. E eu vi que faltava uma série de etapas no meio, tá certo? Para correção de eventuais erros ou desvios, e complementei, fiz um esquema muito mais complexo. Eu vou colocar isso de novo, vou achar isso aqui na minha papelada e colocar de volta. Mas, de qualquer modo, eu parti da explicação do Washington Platt. Então, isto quer dizer que o material produzido por serviços secretos para consumo dos governantes é altamente confiável. Mas os discursos ideológicos para fora é tudo para enganar a trouxa. E estes têm que ser interpretados, os discursos públicos têm que ser interpretados em função dos discursos internos. Quantas vezes eu não disse isso? Olha, esse pessoal pega, por exemplo, a propaganda do PT, os discursos que o Lula fez não sei onde, não sei onde, e querem diagnosticar as ações dele por aí. Eu falo, não, você tem que confrontar o que ele disse para o público com o que eles estão dizendo dentro das assembleias do PT e dentro das assembleias do Foro de São Paulo. E mais ainda, dentro das conversações mais restritas entre governantes no Foro de São Paulo. É uma coisa óbvia, todo mundo deveria saber isto. Tem algum cientista político brasileiro que sabe? Nenhum sabe. Isso é um bando de ignorante, um bando de picareta. Tá vendo? E o que, sobretudo, o que os caracteriza é a confiança cega no critério de verossimilhança pública e o desprezo por tudo aquilo que escapa daquela verossimilhança. É que é impressionante, quer dizer, é por isso que eu digo, no Brasil, o Brasil é um país onde a ignorância é uma fonte de autoridade intelectual. A prova de que eu tenho autoridade sobre isso é que eu não sei nada a respeito. É assim mesmo, não estou caricaturando. Agora, você imagina isto transposto para a esfera das medidas de governo, do processo legislativo, etc., etc. Todas as pessoas envolvidas na administração do Brasil, no processo legislativo, no processo judiciário, são todas assim, meu Deus do céu. Hã? Isso quer dizer, o Brasil foi feito para ser feito de trouxa eternamente. O Brasil não é nada, o Brasil é o rabo do cachorro. Não, ele é a pulga no rabo do cachorro. Hã? Tudo que se faz no Brasil vem pronto de fora. É? Por quê? Porque nos organismos internacionais você tem tanto, vamos dizer, os agentes políticos preparados para agir, para provocar mutações, quanto você tem os cientistas para orientá-los, orientar os círculos superiores. Né? E no Brasil você não tem nenhuma coisa nem outra, meu Deus do céu. Você tem só um bando de palpiteiro idiota. Então, quando o pessoal começou movendo o impeachment da Dilma, eu falei, não, impeachment, claro, é inteiramente justo você fazer impeachment dessa mulher. Porém, mais justo seria você anular a eleição. Né? Mas mais urgente que tudo isto é você derrubar os professores das universidades, você ocupar os centros acadêmicos, você ocupar os órgãos de mídia. Isso sim é importante, isso sim é substantivo. Porque faça você o que fizer, o sistema de formação da opinião nacional está na mão dos partidos de esquerda há mais de meio século. E eles farão o que eles bem entenderem. Por exemplo, eles suprimirão as notícias que bem interessarem. Não é isso? Então, por exemplo, esses massacres de policiais nos Estados Unidos, a mídia brasileira simplesmente não noticia. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo. É? E veja, o Brasil é um país onde Jô Soares é considerado intelectual. É? Rodrigo Constantino é considerado intelectual. A Ruinaldo Azevedo é considerado intelectual. Júlio Lemos é considerado intelectual. Francisco Raza é considerado intelectual. Meu Deus, mas isso é calamidade, gente. Eu não estou brincando. Olha, o único intelectual com quem eu me confrontei ao longo dos tempos foi o Alexandre Dugin, que é um russo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um agente político e é um intelectual. Quer dizer, ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o que ele deve dizer para provocar o que ele quer que aconteça. Então, ele joga com as duas mãos. Quer dizer, certos aspectos da obra dele são científicos e outros aspectos são coisa de agente político. E é preciso discernir bem quando ele está jogando num campo ou no outro. Mas ele tem a formação suficiente para ser um cientista político. Então, por exemplo, você vê a facilidade com que tantos cristãos no Ocidente e no Brasil, não vou nem falar de Júlio Sonzero e outros, que, desiludidos com o mundo ocidental, começaram a apostar no Vladimir Putin como grande defensor da fé. Vocês viram a nova legislação russa? Agora, na Rússia, você não pode falar do cristianismo para outra pessoa em público. Sem autorização do governo. Você precisa lá tirar uma licença para você falar do cristianismo. Então, era claro que isso ia acontecer, era evidente. Porque você começa a perceber isso quando eu li o livro daquele tal, acho que Armando Palacios, uma coisa assim, que é um parceiro espanhol do Dugin, dizendo do Putin, dizendo o seguinte: a Rússia já foi consagrada pelo Papa João Paulo II, coisa que o Papa João Paulo II disse que não foi, e o Padre Amorth, que foi quem organizou a cerimônia, disse que não foi. Então, agora, a Rússia é que tem o estandarte da fé cristã no mundo. Então, é claro que era uma farsa desde o início. Outro erro tremendo do indivíduo que seguia pela verossimilhança é no momento em que ele começa a desconfiar que existe um engano geral, que ele vai chamar de Matrix erroneamente, porque o filme Matrix em si mesmo é uma falsificação. Ele precisa sair da Matrix. Então, ele começa a sair da Matrix e ele começa a tentar diagnosticar intenções secretas na cabeça dos políticos e governantes. E aí ele vai errar sempre. Porque uma intenção secreta é secreta e você não vai saber nunca. Se você não tem os indícios suficientes, se aquilo que o sujeito quer fazer, ele não declarou textualmente em algum lugar, não muito público, você não vai saber nunca. Eu não sou capaz de descobrir nenhuma intenção secreta do Vladimir Putin ou do Obama. Eu tenho que me basear nos documentos disponíveis. Alguns desses documentos são para uso público e são para enganar o público, mas outros documentos são conversações mais internas e mais sérias. E você confrontando uma coisa com outra, e sobretudo confrontando as palavras com os atos, você entende a racionalidade do esquema, não as intenções secretas. Então, esse negócio de intenção secreta, você esqueça, porque isso aí é especulação, isso aí é teoria da conspiração mesmo. Agora, para você ver o tamanho do engodo em que as pessoas podem cair, vejam o seguinte: desde os anos 40, a União Soviética começou a se dedicar, vamos dizer, a estudar o uso das drogas na guerra psicológica internacional. Então, havia dois tipos de drogas. Primeiro, as drogas estupefacientes, que são para você debilitar uma população inteira, transformar o país inteiro, a população inteira do país adversário, num bando de idiota. E havia as drogas de manipulação comportamental, drogas que modificavam o comportamento, que hoje são amplamente usadas em farmacologia, para tratamento de esquizofrênico, histérico, etc, etc, etc. Então, por exemplo, existem drogas que diminuem a agressividade do indivíduo, diminuem a sua suspicácia e o tornam amigável. Então, se você queria, por exemplo, se o soviético queria uma informação de um político ocidental, eles primeiro drogavam o sujeito com isso durante meses, antes de mandar o primeiro agente conversar com ele. Isso está em uso desde os anos 40. Existe artigo do Joseph D. Douglas, que foi o cara que escreveu Red Cocaine. Red Cocaine é só sobre as drogas estupefacientes. Mas ele tem uma série de outros estudos sobre esse outro tipo de droga que nunca foi reunido em livro. Aliás, sugiro, está aqui, sugestão para a Vida Editorial, publique o Red Cocaine, acrescentando em apêndice esses novos estudos que o Douglas fez sobre o uso desse outro tipo de drogas. Tá certo? Então, o número de informações confidenciais que os soviéticos conseguiram de políticos ocidentais por esse meio é uma grandeza. Aconteceu que em 1953, os americanos descobriram que isso estava acontecendo e montaram um programa, já atrasado, evidentemente, 13 anos de atraso, para também estudar o uso dessas drogas e modificação comportamental. E foi o famoso MK-Ultra. MK-Ultra. Né? Muito bem. O mercado cinematográfico e editorial americano foi inundado de denúncias contra o MK-Ultra. Vocês assistiram o filme do Mel Gibson, Teoria da Conspiração. Ele era um dos caras que teriam sido usados como cobaia no MK-Ultra e ficou totalmente paranoico. Né? E, então, o MK-Ultra durou muito pouco tempo, foi suspenso pelo Congresso. Mas até hoje, vamos dizer, a indústria de denúncias contra o MK-Ultra é uma grandeza. E não se fala nada do seu antecessor soviético. Nada, nenhuma palavra. E quem escreveu uma palavra a respeito é chamado de teórico da conspiração. Então, para aí se ver a dimensão do engodo mundial. Ora, que a população se deixe enganar por isso, fala, bom, é absolutamente inevitável. Nós não somos governantes do mundo, nós não vamos modificar isso, porém, nós somos estudiosos, nós somos intelectuais e nós não podemos nos deixar enganar por isso. Ainda que você não consiga avisar ninguém, você tem que fazer o voto seguinte: eu quero saber o que está acontecendo, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. No fim, você sempre consegue contar para alguém, como eu estou contando para vocês. Tá certo? Mas nunca vai ser um negócio espetaculoso, você nunca vai ver isso aqui no Fantástico, no Jornal Nacional. E nem interessa que seja. Agora, interessa que haja um certo número de intelectuais preparado para estudar essas coisas, diagnosticar e descrever exatamente o que está acontecendo, em termos científicos e objetivos. Tá? Claro que as pessoas e grupos cujos interesses forem machucados por esta sua investigação vão dizer simplesmente que você está no grupo oposto e vão interpretar tudo como se fosse luta ideológica. É isso que eles têm que fazer, porque eles vivem disso e, sobretudo, é esta a sua autodefesa psicológica. Muitos apelam a essa coisa por simples medo, por terror, pânico, de descobrir que eles estão se enganando a si mesmos a vida inteira. Não há nada, vamos dizer, que um histérico tema mais do que ser desmascarado ante seus próprios olhos. O histérico, a pessoa pensa que histeria dá gritinho, tem xilique, fala, não, histeria é simplesmente o fingimento para si mesmo. E um fingimento que tem que ser verossímil, quer dizer, o negro na hora ele tem que acreditar naquilo. Ele não está mentindo deliberadamente. Quem mente deliberadamente é o psicopata. Tem controle intelectual completo do que ele está fazendo. O histérico não tem. Ora, ensina o Dr. Lobachevsky, no livro da Poneurologia, que um número relativamente pequeno de psicopatas no poder basta para espalhar uma sintomatologia histérica por milhões dos seus colaboradores. Então, nós podemos dizer, vamos dizer, a população universitária hoje é composta maciçamente de histéricos, de pessoas que estão vivendo de um fingimento, e que, portanto, vão se defender, vamos dizer, da revelação da sua verdade por todos os meios possíveis e imagináveis. E é só você ouvir essas pessoas falando, você vai ver a quantidade de poses, de gestos teatrais, de impostação de voz. Tudo isso revela o quê? Uma insegurança profunda, tá certo? De um rato espremido no esgoto tentando fingir que é um leão. Não é isso? Eu acho que dos opinadores públicos hoje, tanto na esquerda quanto na direita, praticamente não sobra um. Os caras que estão fazendo algum esforço objetivo são poucos e são pessoas vamos dizer, modestas. E, vamos dizer, a afetação de conhecimento pode chegar ao nível, vamos dizer, da loucura total. Vocês viram isso que o Júlio Não Lemos escreveu sobre o Rafael de Paulo? O Júlio Não Lemos não sabe nada a respeito, ele inventou tudo, tudo. Não é isso? Você não viu a Arruinaldo Azevedo inventando as minhas ideias? Né? Dizendo que eu falei mal do Sérgio Moro? Dizendo que eu fui contra e combati o impeachment? Que eu quero a volta da Dilma ao poder? Ele está inventando tudo. Hã? Então, bom, ele é um mentiroso psicopata? Não, ele é um histérico. Ele está apavorado. É um rato no fundo do esgoto. E o número dessas pessoas que estão, dizer, na mídia, na universidade, é uma grandeza, gente. Então, isso é a mesma coisa dizer, nós estamos cercados de louco. E o papel, vamos dizer, de manter um pouco de sanidade no meio disso, cabe a vocês e mais ninguém. Porque ninguém mais no Brasil está sendo preparado para isso. Só vocês. É? Então, se vocês pensarem assim, ah, nós temos que criar um movimento conservador, eu falo, meu filho, o movimento conservador não está cheio de histérico também? É? Não tem que fazer nem conservador, nem liberal, nem esquerda, nem coisa nenhuma, tem que fazer um negócio que é a realidade. É? A realidade, em certos momentos, favorecerá uma corrente e em outros momentos favorecerá outra, sem que a gente possa fazer nada contra isso. Não é isso? Mas o fundamental, a nossa atividade fundamental, não é na esfera da militância política de jeito nenhum. O que houve, vamos dizer, de formação de movimentos no Brasil foi ejaculação precoce, vocês sabem perfeitamente disso. Quer dizer, o povo desesperado saiu às ruas protestando e ele não tinha líderes para dirigi-lo. Hã? Porque os líderes não tinham formação. O líder Kim Catacoquinho e Fernando Olleudei falaram, mas que coisa incrível, quer dizer, homens adultos sendo dirigidos por um moleque que ainda usa fralda. Hã? Então, é claro que foi ejaculação precoce e é claro que as vitórias obtidas são vitórias puramente simbólicas. Né? Por exemplo, o que adianta você tirar a Dilma se você tem o STF inteiro? Agora, quebrar o STF é quebrar as instituições. Mas o pessoal não estava querendo usar as instituições para retirar o PT? Eu digo, mas o problema não é o PT, o problema são as instituições, meu Deus do céu. As instituições foram criadas para manter essa gente no poder indefinidamente. Né? Então, atualmente o que nós vemos é o seguinte, uma vasta operação de limpar a imagem da esquerda, retirar, vamos dizer, a sujeira dos mensaleiros, petroleiros, bolivarianos, etc., etc., e continuar fazendo a mesma coisa com outro nome. É realmente o que estão fazendo. E vão continuar fazendo, porque esta é a tendência geral da mídia e da universidade, ou seja, da intelectualidade, no sentido gramsciano do termo. E é aí que tem que começar o saneamento básico. É na esfera intelectual. E como é que se faz saneamento básico na esfera intelectual? Desmascarando um por um. Mas o nosso pessoal ainda não aprendeu isso aí. Por exemplo, eu vi o debate do Marco Feliciano com aquele pessoal do Pânico. E vi o debate do Marcel von Hatzen com o Leandro, que eu chamo Leandro espiritual, porque ele chama carnal, mas tudo que ele diz é tão imaterial, tão insubstantivo, tão evanescente, que eu digo, não, é Leandro espiritual. E os dois chegam lá e dizem, não, eu respeito muito o senhor é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito culta. Eu digo, mas o que é isto? Quer dizer, você vai vencer um argumento do cara, reforçando a posição dele? É? Isso é o contrário do que tem que fazer. Você tem que fazer de tal modo que o sujeito fica com tanta vergonha que ele nunca mais aparece em público. Você tem que remover o cara da vida pública. Tá? Eu fiz isso com muita gente, pô. Vocês leram lá os personagens do Imbecil Coletivo? Todos eles desapareceram, ficaram quietinhos por muitos anos. O cara que era presidente da SBPC largou a carreira científica para implantar alface no Rio Grande do Sul. Uma profissão honesta, arrumou um trabalho decente. Né? Leandro Conde ficou quieto durante 20 anos. Né? A própria Marilena Chaui ficou quietinha durante anos, voltou agora, depois de velha. Né? É isso que era para fazer. Sanear, isso aí não é vencer argumentos, gente. Vencer argumento é como você matar a barata jogando uma naftalina na cabeça de cada uma. Você tem que passar um spray de maneira que todo mundo vá embora. E não volte. Né? Vai para casa e não volta mais. Né? É assim que se faz. Quer dizer, eu ensinei como faz no imbecil coletivo. Falei, é assim que se faz. Não adianta você vencer o argumento do cara, você tem que vencer a pessoa. Porque o poder não é ocupado por argumentos, mas por pessoas. Então você tem que tirar as pessoas uma por uma. Ah, eu disse isso para o pessoal na Colômbia, estudantes na Colômbia, eles entenderam na mesma hora. Falei lá no Partido Conservador, falei, olha, não adianta você vencer a discussão, você tem que vencer a pessoa. Porque se você vencer uma discussão hoje, amanhã ele inventa outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e continua. E ainda sai reforçado porque você o respeitou. Quer dizer, você o legitimou como intelectual, um sujeito que é um vigarista. É? Então você está contribuindo para a causa adversária. É como se dissesse, olha, perdi uma discussão com ele, mas ele me respeita muito, etc, etc. Né? Não foi o que o Dugin falou? Dugin perdeu a discussão comigo. Né? Mas ele não saiu desmoralizado. Porque eu também não o desmoralizei. Mas ali eu sei que é um estudioso sério. Eu sei que é um homem de uma cultura imensa, séria, para valer, embora ele tenha o lado de um manipulador político também. Ele disse, ativa a discussão duríssima com o filósofo brasileiro, etc. Essa discussão o honrou, na verdade. Né? E não tem importância, porque eu não tenho a mínima intenção de interferir na política russa. Eu fiz aquela discussão para orientar por tabela o público brasileiro, não o russo. Então, na Rússia é claro que eles não publicaram esse debate. Ninguém lá está sabendo do que aconteceu. Então, mas se é para discutir com o Arruinaldo Azevedo, com o Rodrigo Cocô, com o Leandro Espiritual, ou com aqueles personagens do imbecil coletivo, é para removê-los da cena pública, para devolvê-los à esfera privada. Não é para tirar o emprego deles, não é para bater neles. Não, é para simplesmente tirá-los da vida pública e fazer com que arrumem empregos decentes na esfera privada. Porque eles não têm o direito de influenciar a população. Eles não têm estofo para isto. Eles estão simplesmente enganando. Então, também, eu digo, você não tem que agredir os caras. Até outro dia eu escrevi, não xingue com agressividade, xingue com satisfação. Não é isso? Não entre com raiva, meu Deus do céu. Hã? Um guerreiro não tem raiva do seu adversário, ele quer simplesmente eliminá-lo. É uma questão, quer dizer, não, daí eu disse, não seja polido e nem impolido, seja profissional. Encara as coisas com seriedade. Fala, eu tenho aqui uma missão, minha missão é tirar esse cara da vida pública. Hã? Então, vocês estão se preparando para isso, e vocês têm, claro, um dever a cumprir. Alguns já começaram a cumprir. Né? Tem muita gente opinando por aí. Agora, eu sugiro o seguinte. O que vocês publicam em blogs, no Facebook, etc., de tempos em tempos, vocês têm que reunir numa antologia e publicar como livro. Livro tem uma autoridade, um poder que vocês não imaginam. O pessoal pensa, ah, mas no Facebook eu alcanço muito mais gente, eu alcanço 200 mil pessoas, o livro vende apenas 2 mil exemplares. Bom, o livro fica. O Facebook e o blog vão embora. Nós temos que fazer uma barreira de livros. Então vocês façam antologias. Pega tudo que o pessoal está publicando sobre fulano, reúne. Né? Então, bom, eu acho que é isso. Hoje a aula foi mais comprida, não foi? Então eu não vou fazer a segunda parte hoje. Fica tudo para semana que vem. Tá certo? Tem algum aviso? Não. Não deixem de ler o artigo do Rafael de Paula sobre o Júlio Não Lemos. Está no Mídia Sem Máscara. Está uma maravilha aquilo, uma maravilha. É assim que se faz, gente. Aquilo lá é para o Júlio Não Lemos nunca mais levantar a cabeça. É para a entrada da privada, puxar descarga e ficar quietinho. Tá? Então, até a semana que vem, muito obrigado. Olá, um aviso. Oi, peraí, tem um aviso. O Felipe Lessage pede para avisar do encontro europeu. Ah, sim, que dia que é? Não sei, ele não colocou aqui. Pede para ele colocar no chat. O Felipe Lessage deve estar nos ouvindo. Por favor, coloque no chat o aviso do encontro dos alunos, do COF na Europa. 5 a 7 de agosto. Tem aluno na França, na Alemanha, etc. Eles vão ter um encontro 5 a 7 de agosto em Paris, né? Em Lyon, França. Lyon, França. Por favor, coloque esse aviso lá, coloque também na minha página, né? E vamos ver quem puder. Acho que o pessoal vai poder acompanhar por internet, né? Que estiver no Brasil pode acompanhar. Tá? Hã? Eu também vou estar online, vai ter um hangout lá. Tá bom? Então é isso aí. Até a semana que vem, muito obrigado.